apurretado lá de casa. Não, não vai. Ô, Paulo Alberto. Falei pra ele não apertar muito. Não, nada disso. Vambora, Maurício. Ô, Barbosa, nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais com a notícia, Barbosa, do desespero dos shoppings pra atrair clientes pro Natal. Não, o negócio tá assim, Maurício. Barbosa, qualquer hora vai ter shopping que vai anunciar assim, aqui você compra tudo de graça. Como é que vai comprar de graça, Maurício? Sei lá, Barbosa, olha, as promoções para atrair clientes, Barbosa, sorteiam carros, sorteiam viagens, sorteiam casa. Sim. Barbosa, lá em São Paulo tem dois shoppings que fazem promoções incríveis, Barbosa. Por exemplo? Um vai sortear um iate. Ah. Outro vai sortear um cliente que vai ganhar $1,000 por mês pro resto da vida. Quê? $1,000 por mês pro resto da vida? Pois é, já tem shopping sorteando aposentadoria, Barbosa. Ih, rapaz. E aposentadoria é melhor que a do governo, né? Pelo menos nessa do shopping, você estará sempre com a aposentadoria atualizada em $1,000. Isso. E não precisa provar que trabalhou 50 anos. É verdade, é. Qual o shopping? Eu vou lá fazer umas comprinhas, hein, não lembro o nome agora, não. Olha, e a crise no Brasil tá levando o brasileiro a se virar de todas as formas, né, Barbosa? Exemplo. É só olhar os classificados dos jornais e você vai ver como apareceu no Brasil profissão nova, Bob. Exemplo. Temos agora, por exemplo, as operadoras de vaporeto. Operadoras de vaporeto? É, Bob. Olha o que é isso. Olha, olha, olha. O que é isso? É o vapor? É o vapor? É o vapor? E se você botar um acionar o vaporeto com toda a força, Bob, olha só, olha só. Olha você não, Paulo Roberto, eu não gosto disso. Você no nojo. Você é velocidade 3, besteira. Vamos embora. Dá corda pro Maurício, não, que o Maurício anda atacado, bicho. Vaporeto? Só desde o começo do ano que ele tá. Isso vai passar. É só uma fase, entendeu? É o ninho, tá certo. Vaporeto, o que tem, Maurício? Vaporeto, pra quem não sabe, é aquela máquina de vapor pra fazer limpeza, né? Isso. A mulher compra uma máquina daquela e se oferece pra dar uma vaporetada na sua casa lá. E temos também as arrumadeiras de móveis, mano. Arrumadeiras de móveis. Tá cheio de anúncio de pessoas que se oferecem pra ir na sua casa mediante um módico pagamento pra arrumar os móveis. Pra arrumar os móveis. Arrastar pra cá, arrastar pra lá. Olha só. É o brasileiro se virando da maneira que é possível pra enfrentar a falta de emprego, né? É verdade. E por falar em desemprego, o governador eleito, Garotinho, anunciou que tem uma maneira pra reativar a indústria naval no Rio. O que que ele vai fazer? Vai congelar por 10 anos as dívidas dos armadores. É mesmo? Isso parece até armação, não? Não, Maurício, lá em Campos, não. Ó, veja bem, lá em Campos, o Gargantinho fez isso. Congelou as dívidas dos armadores por 10 anos. É mesmo? E os credores da indústria naval, amor, é que ficaram a ver navio. Que isso? Mas o Gargantinho resolve. Tá certo. Ó, lá em Campos, nós reativamos a indústria naval. A indústria naval em Campos? Campos exportou navio até pra Goiás. Pode perguntar pro pessoal lá de Campos. Navio pra Goiás? Navio pra Goiás. Campos exportando navio pra Goiás. Exatamente. Tá bom, nós, porque Gargantinho fez. Tá, Gargantinho. Nós conseguimos. Tá bom, Gargantinho. Pronto, acabou o tempo. Vambora. Acabou, você não pode falar mais, não? Não, acabou então, o tempo. Então, um abraço, pessoal, lá de Campos. Tá bom, vai, Maurício. Vamos dizer, pela primeira vez na história do Brasil, o país poderá fechar o ano com deflação, Babão. Deflação. E deflação. O que é? O que é a deflação? É quando os preços caem ao invés de subirem. Isso. Aliás, caiu o preço e também caiu a qualidade do povo, né, Maurício? Dois deram pra trás, né? Não, Maurício. Olha, o Brasil também deverá exportar menos esse ano, Maurício. Ou seja, o Brasil está vendendo menos produto pro exterior. Exato. Mas em compensação, o Brasil está importando tudo. Chiclete, chupeta, graxa de sapato, dentadura. Dentadura? Né, e cada troço desse consumido aqui é menos um emprego, né, mano? Olha só. E sobre essa queda nas exportações, quem nos fala agora é o Fala Fácil da Economia. O nosso comentarista econômico, Jamil Reis. Por dentro da economia. As exportações brasileiras caíram, não é? Sim. E isso é um fato, não é, papai? É um fato. E o que significa isso? O que significa isso? Ah, significa que elas baixaram, não é? E por que baixaram? Ah, porque houve uma alteração, uma metamorfose da terapêutica das taxas cambiais do mercado, abrangida pela taxa de juros do BC. Sim. E flexionou o BNDES para ativar os mecanismos que operam o preço da batata doce da Etiópia. Que batata doce da Etiópia? O que isso tem a ver com a gente? É tá maluco? É isso mesmo, é uma batata doce, inclusive, tem o símbolo de uma cobrinha. Então, né? O que é símbolo da cobrinha? O que é? Deu pra entender tudo aí? Deu pra entender. Então, sim. Falou fácil para os jornais, economia, o comentário econômico de todos, mas eu já mil reais. Já mil, até para assinar a matéria ele enrolado. Vai, Maurício. Mas olha, o governo tá anunciando que vai criar o Ministério da Defesa. É, Maurício. Eu tenho acompanhado. Depois deve criar o Ministério do Meio de Campo e do Ataque. Não, não é isso não, Maurício. Quem sabe até a próxima Copa do Mundo não criamos também o Ministério do Banco de Reserva. Que isso? Dizem que o Ministério da Defesa seria do Marco Maciel. Marco Maciel. Mas com aquele físico ele não pode defender ninguém, né, mano? O Ministério da Defesa, Maurício, deveria ser entregue ao Taffarel. E Taffarel, ô Maurício. Não, a defesa é melhor que ele, tá, não tem. Tá bom. E agora vamos falar de esporte. E pra falar de esporte, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Pisa aí. Pisa aí. Pisa aí. Olá, Barbosa. Olá, Antuérpio. E aí, Maurição, beleza? Tudo bem, Antuérpio. Por que tu não vai hoje? Não, opa. Olha só, ele ia tão bem. Não, pois é, começou bem. Eu até achei que ele fosse elogiar, mas no meio pro fim já escangalhou tudo. Vambora, Antuérpio. Pra onde que ele mandou ir? Não, não, não, não, não mandou não, mas nem vai mandar. Vai, vai. Tá, vamos lá. Vamos lá. Meus amigos amantes da bola. Vai você, tá, mano? Para, Antuérpio, vai. Ô, Barbosa, o técnico Carlos Alberto Parreira não aceitou ser técnico do Fluminense. Isso. Ora, meus caros, eu sei que o Parreira é uma ótima figura, Barbosa. É uma uva de pessoa, né? É uma uva de pessoa, tá bom. Mas por que ele não aceitou ser técnico do Fluminense? Bela pergunta. Por que, Antuérpio? Ora, porque ele disse não. Mas, Antuérpio, essa é a resposta que você deu. Se ele aceitasse, Barbosa, com certeza ele teria falado sim. Tá bom, tá bom. Eu vou mais adiante nessa minha análise. Sim. Se me convidarem, eu digo sim. Ah, você aceita? Eu aceito. Que bom. Não é que eu esteja, não é, Barbosa? Me oferecendo, hein? Esteja me oferecendo. Esteja. Tá, vai, vai, vai, vai, vai. Não é que eu esteja me oferecendo, né? Mas se quiserem, podem me chamar, que eu vou imediatamente e ainda levo o meu cunhado Zé Braulio como o roupeiro. Que isso, meu Deus. Aqui falou o Antuérpio Damasceno, o comentarista que pisa na bola. Tá bom, Antuérpio. Vai, Maurício. Rapaz, olha, as atuações do Ronaldinho continuam um mistério, sabe? Como assim? O que será que o nosso super craque tem nos joelhos, babó? O que será? Hoje a imprensa esportiva do mundo já fala duas coisas, que o técnico do Brasil, Vanderlei Luxemburgo, já está se preparando para efetivar o Elber no lugar do Ronaldinho. É, eu ouvi sobre isso. E na França, os médicos acham que o problema no joelho do Ronaldinho podem ser os tendões. Sim. Porque ele teria sido tratado com remédio para ganhar força muscular. Sim. E os tendões não acompanharam essa força. Mas o Filé, que você conhece muito bem, grande isso. Filé, disse que dá um jeito nele em um mês. Vamos ver. Né? Então que ele tem, dá jeito em um mês. Vamos ver, babá. Vamos ver, vamos ver. E lá em São Paulo, a sensação no futebol para o próximo ano deverá ser o Social Clube Desportivo Rossana. Peraí. Social Clube Desportivo Rosana? Isso, babá. O único time de futebol evangélico. Aleluia! Time de futebol evangélico? É, babá. Esse poderá chegar à primeira divisão do Campeonato Paulista dentro de 2 anos, babá. Olha só. O presidente do Rosana, babá, é do presidente ao massagista, todos são evangélicos. Ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém foge da concentração. Sim. Todo mundo entra em campo cheio de fé. Maravilha. Aí é covardia enfrentar um time desse. Não, né, que covardia o quê, Maurício? E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Caro amigo churrasqueiro, seus problemas acabam de acabar. Chega de meter a mão no carvão e ficar com as unhas encardidas. Já chegou ao Brasil o revolucionário carvão americano Black Fire Energy of the Limpa Las Manos, My Baby, Oh Yes. Que isso? Como é que é o nome aí? Black Fire Energy of the Limpa Las Manos, My Baby, Oh Yes. Que isso? O único carvão elétrico do mundo. Carvão elétrico? Pode ser comprado nos modelos a pilha e elétrico. Que 110 isso? E 220 volts. Tá bom. Black Fire Energy on the Limpa Las Manos, My Baby, Oh Yes. Sim. O carvão que não suja as mãos nem os pés. Oh Yes, né? Oh Yes. Oh yes. Tá bom, vai. Vai, Maurício. Babosa, olha que notícia espetacular, Babosa. A Força Aérea da Holanda vai aceitar gays. E daí? Ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Um jornal gay, inclusive, que circula lá na Holanda, publicou um anúncio pedindo que os simpatizantes com a causa se alistem na Força Aérea Holandesa, babá. É mesmo? Imagina só aquele avião chiquérrimo sobrevoando o território inimigo e lançando os pétalas de roda. Que pétalas de roda? Ô, Maurício. Por falar em aviões, babá, vamos saber agora como está o movimento no Aeroporto Internacional do Rio. Vamos ouvir a locutora do aeroporto, Iris Leite Era. Atenção, senhores passageiros. Ai. Oi. Opa. Please, ladies and gentlemen, I can't stop loving you. Que isso, velho, com isso, Iris. Informamos que o serviço de achados e perdidos mudou de nome. Ah, mudou? Agora é serviço de perdidos e achados. Tá bom, Iris, vai. Informamos também que os passageiros que se dirigem a Salvador devem viajar com as janelas fechadas. Que janela? Tenham todos uma boa viagem. Que besteira, que besteira. Vai, Maurício. Bom, temos aqui a nossa última notícia. Quem nos entregou essa notícia foi a Solimala, da produção do Haroldo de Andrade. A Solimala, querida Solimala. Ela disse assim: Maurício, coloca essa notícia aqui no Jornal dos Jornais. E qual é a notícia? É que lá em frente ao prédio das Nações Unidas, em Nova York, tem um elefante de bronze no jardim. Sim. E tá maior polêmica lá, porque muitos reclamam, João Vaz, que é exagerado o tamanho do pênis do elefante. Não. É, peraí, devagar. A Solimar, querida, só que é doce de criatura. Deixou o recorte comigo. Coisa delicada assim, já deixou esse recorte pra você? Isso, o elefante é de bronze e tem 4 toneladas. Sim. E foi doado pelos governos do Quênia, Namíbia e Nepal. 4 toneladas? É uma réplica em tamanho natural do elefante, meu, que é o símbolo desse texto país, né, Maurício? Quênia, Namíbia e Nepal. Pelo jeito é mais símbolo do Nepal, né, Maurício? Não, Maurício. Solimar Luz, minha amiga, muito obrigado. Não, vamos parar com isso. Mas os que vão visitar o prédio da ONU e até os funcionários que estão lá, né, meu, que não tem intimidade com os elefantes, então, ficam assustados com o tamanho dos documentos do elefante lá, símbolo da África. Não é possível. Tem gente que já sugeriu cortar o negócio do elefante. Não, nada disso, Maurício. Imagina o administrador do prédio da ONU, babosa, telefonando pra uma firma lá, querendo contratar um empresário, um operário, né? Sim. Não, eu quero que o senhor venha aqui no prédio da ONU, que cortar o pênis de um elefante. Não, Maurício. Mas tem muita gente também, babosa, que considerando o fluxo de turista lá pra África, vai aumentar, babosa. Por quê? Ah, vai ter muita gente querendo ver aquilo ao vivo, viu? Não, Maurício, tá que baixaria. Você tá demais, hein? O Jornal dos Jornais. Programa.